103304, pronto cópia? Pronto cópia, querido. 103304, autorizado Brasília, Vieto Júlio 17, na posta com a rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue percurso saída Arbor, Elefa, aciona 5407, controle 120, decimal 8. W360 para Brasília, conforme a rota do plano, pelo Zulu 17. Decola da 10, curva direita após, Arbor, Elefa, 5407, controle 1208. Sandra 304, planejamento correto, no 8, repasse pronto. Passará. Capitão Ghost, que é Golf Kilo. Bom dia, informação Golf. Confirma o pátio? Pista que decola? Oscar Golf Kilo, confirma o estúdio solicitado? Correção nível solicitado? Gente, confirma se já vou visão na rota? Ou Oscar Golf Kilo? Eu vou seguir o confirma o destino Barra Grande? Capitão Gótica, Golf Kill, autorizado Barra Grande, conforme rota, plano Yankee, nível 060, decola da 17, primeira curva à direita, segue perfil de saída Coral, aciona 5176, controle 120 decimal 8. Então, eu acho que o esquilo na parte da Baeté, confirma o problema. Eu vou esquilo acionamento de táxi, chama a torre 118 decimal 62 e é um voo. Fechando a minha 3 no 2, no 2 é o número 2, no setor abaixo. Salva, Salvador, gol 1160. Gol 1160, autorizado o táxi de Alfa, Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, 1190. Taxa Azul 9149, 105 a bordo, 2,5 galeão. Azul 9149, autorizado táxi até o ponto de esfera, via Índia. Ponto de esfera, torre 118 decimal 612 e ajuste na 015, bom voo. Via Índia até o ponto de esfera, lá 2,5 azul 9149, uma boa. Gol 2196, no 62 é guarda. Aguardando. Estou com seu livro. Seu nome é até repostado. 3196, número 62 autorizado, para estiver estacionamento, reportar. Autorizado, reportaremos táxi 3196. São 31179, chama Centro Recife, em 1251. 251-3179, boa. Xanema 312, autorizado, táxi até ponto de espera da pista na 0 via Índia, ponto de espera torre 118, decimal 62, ajuste na 0 na 5, uma volta. Produzindo 9.000 autorizado, tá? Até o ponto de espera da pista na 0 via Pátio 1, pós-Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 62, ajuste na 0, 15, bom. Ok, autorizado o táxi via Pátio Índia, 286, ajuste na 0, 219. Xanema 311, chegada bom, desse montanho 050. Autorizado, Xanema 050. Muito obrigado. 1796, serviço da Encerrada, para a posição Conde, chama agora Aracaju em 120 no final 3. Azul 2796, copiou? Negativo, possível para 2796. Serviço radar encerrado, 2 minutos para a posição Conde, chama Aracaju em 120 no final 3. Aracaju 203 agora, 2796, obrigado. Azul 9149, passa mil metros. Azul 9149, contato radar saiu da árvore, nível 340. 340 na árvore, Azul 9149. 9658, tá um pouquinho alto aqui. Pode fazer um 360 na posição 366? Obrigado, com curva esquerda. Bom, curva esquerda. 9658. Salvador, são 3859. 3859, bom dia, informação em curso Golf, Curitiba 360, pronto cópia? Já senti da Golf, pronto cópia. 3859, autorizado Curitiba, via Pizuru 21, após conforme rota, nível 360, decola da 120, primeira curva direita, segue perfil de saída Arbor, Elefa, após voo a Nitibu. Aciona 5422, controle 120 decimal, então. Controle Salvador, bom dia, Papatão Oeste, tá bom, Quilo? Papatão Oeste, eu vou Quilo, contato radar pelo Coral, voo direto Coral, subindo a 060, 537. Direto Coral, 060, Oeste, tá bom, Quilo? Elefa, Nitibu. 422 Transponder, 208 controle, são 3259. São 3259, protegimento correto no 4, recorte pronto. Recorte. Xenemia 312, contato a radar, saída PUC, nível 350. PUC 350, Xenemia 312. Civilizou 9658. 9658, torre 18620. 18620, obrigado, até já. Autorizado, que estiver funcionamento em postagem. Postagem, 3259. Boa. Autorizando, configura o controle? Boa, 2171, bom dia, 22500, 180, faz uma ação boa. Gol 2171, bom dia, chegada bom, se desça para o nível 050. 050, na bom, gol 2171, pode lá dar o 37, tá presente? 7. Autorizado, gol 2171. Obrigado, tá presente. Azul 9149, Recife, 1288. 288, Azul 9149, uma boa. Controle Salvador, muito bom dia, feliz ano novo, 2196. 096, feliz ano novo, contato radar 0 da L, nível 360, bom dia. Bom dia. 88, Whiskey Farm, call tower in 118, that's 095. Pelo Travai, nós estamos de regra, coletiva 045, estimado de pouso 1148, lógica do Rio. Gente, modificado é o 1194, subiu montanha 4510, ajuste 1015, confirmando o estimado de pouso, confirma. 1148, lógica do Rio. Então, 1148. Bom dia, 1184, por favor. 1184, oceano, identificação, chegada Mari. Desça para o nível 050. 050 na Mari, 1184. Nove linha 58, solo alvo 15, direita, solo 1259. No táxi, 3859, 1819 a bordo, 410 autonomia, tá indo a Guarulhos. Tandro 2859, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90 via Índia. Ponto de espera, torre 118 decimal 95, ajuste 90 no 5 mulu. 295, ponto de espera da 10 via Índia, 1.5, tá 3.895, cuidado. Solo, muito bom dia, tá 9.658. Tá 9.658, bom dia, autorizado táxi via Alfa, eu tenho antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Serena 311, vista para 2.500 pés, autorizado o procedimento, reporta estabilizado. Para 2.500, livre o R9, reporta estabilizado, 6.3.1. Serena 311, vista no centro Recife, 1.2.6.8.5. 1.2.8.5, confirma? Confirma. Obrigado, até já. Nada. Ótimo, Alfa Golf, e agora a gente tem de Acho que apagou o fio, transfóbia. Cruzado, meu 3 anos. Muito obrigado, primeiro, 0276, controle 120-18. Ótimo, apagou o planejamento correto para o acionamento de táxi Chame Torre 118-95, Mongol. Da 9658, antes da Juliette. Da 9658, aguarde para o ingresso, não, Juliette. Aguardando, da 9658. Disse em 125, decimal 1. Recife 125, Uno, obrigado. O táxi é o seu 3304, opera com 3 horas e 20. 158, agora. Então, 3304, autorizado, táxi até o ponto de espera da pistão na 0, via parte 1 no Índia. Ponto de espera, torre 1, 18, decimal 95, ajuste na 0, 15, movou. Ativo via Pátio Índia, ponto de espera 19, 18, 95, TAM 36304. Tropa Golfo, bom dia, prossiga. Ingressa Juliette, portão 7. Rapaz, a aeronave da companhia para a posição 7, TAM 9658. Se possível mantendo a presente velocidade até mais próximo vez. O voo 2171 reduza para 200 nós, número 3 na destinação. Voo 1184, sem restrições de velocidade e altitude, desça para 2500 pés, o ajuste 1015 no 05, livre procedimento, reporta sobre a Serra Vitor 366. Quanto 3859, contato radar na Arbor, tudo mantém o nível de voo 360. 360, Santos. Deixa eu me apresentar, chama a torre 2895. 2895, graça, um bom dia. Hey, Ei, Salvador, muito bom dia. Tá 3304.0, tá pronto. 3304, autorizado a linha do colapso, turno 0, vento 090 graus, 09 nós. Deve decolar, está 3304. Estou rejando a sua escuta, CNR63, 111 RNAV. 311, tráfego avistado, continua a aproximação, é bom da tanga, sendo colagem 90, agora de pista livre, com o altímetro marcando 1015 agora. Nossa escuta. Serena 250, Serena em instrução chegada a mar e desse mantém o nível de voo 050. Autorizado. Lima, Tatá, Oscar, Papa Boca. 3896, a senhora identificação de chegada Mari, desse mantém o 50. 50, Mari, está 3696. Livre posto, 06311. 3304, decolados 23, controle Salvador 208, bom voo. 208, boa. Oi Salvador, muito bom dia, até 3304, elepo, a porta, cruza 1300 pés. 3304, contato radar estabelecido, saída Arbor, tudo mantém o nível 360. 360 na Arbor, até 3304. Lima, and contact ground again, 121, decimal 9. Acho que é Papa Golf, Alain Montana, 35. Estou usando 7 anos, eu sou para 2.500 pés, no ajuste 1.015. 2.500, 2.500, 2.500. Tango motorizado Cairo Lourenço, 1.000 pés, decola da 1.7, primeira curva à direita, corredor axé, aciona 0.1.62. Controle 120 decimal 8. Número 84, chama a torre 2895. Direita, 1219-6311. E aí, Cartilho Cabelo, bom dia, está batendo isso pelo Zulo para acionamento da BR, tá bom? Preciso do Zulo, para o acionamento, foi em contato. Sim. Gente, holding point, Bear Tower, 118-95, altimeter 71015. Novo Salvador, acionamento 6311. Curso de espera na hora de espera de chegar a 1.005. Todos os 171, o resto da navegação vai ser a Vitor 366, reporte estabilizado. Eu acho que o pequeno tem zero descida para estudo para o local, reporta cruzando 3.500. Para contrair. Azul, 2590. Contato radar estabelecido, minuto para o limite da terminal, para interceptar a chegada a Mari, zona por hoje, Mari. Descendo ao nível 050, quando legal. Motor grau, 099. 090, boa, 99. Batango Oscar Papa Golf, decolado aos 28, controle Salvador 120, decimal 8. Salvador 208, Golf. Teste autorizado, Cairo Lourenço, o número peste, decola da 17, primeira curva vai à direita, segue corredor axé, aciona 0160, controle 120 decimal 8. Turingue Juliette, cotejamento correto, acionamento de táxi, torre 118 decimal 95, morro. Destino. Tranquilo. Turingue Juliette, prossiga. Autorizado, táxi. 663, bom dia, informação agora, hotel Guarulhos, pronto, cópia. Então 3663, autorizado Guarulhos, VPZ 10, após Taubaté, nível 340. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Mótila, aciona 5437, controle 120, decimal 8. Motor 118, decimal 95. 295, 2178. Carregou 2178, está precisado, né, nave, funciona zero, passou o treinamento. Eu não estou tirando a rotina de aproximação, guardando a autorização de pouso. Guarda, piada. Capatango, isso que usa o volume de rolagem autorizada, piscina 7, ventura 20 graus, 109. São Romeu, bom dia, informação até o confere. Morro de São Paulo, confirma o pátio do Cristo de Bola? Quente. Paulo, 1184. 1184, bom dia, autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão 4. Entrando? 2502 para 2500 pés, o ajuste na 095, autorizada Renalha, passa para a sua vida 366. Porta lá, 6257. Escuta. Afirmativo. Hotel Transponder para 0162. Então não, 0162 no Transponder hoje, Deus do céu. Aqui no arrefecedor está indicando 0167. Juliette Hotel Romeo, pronto, Hopper. Juliette Hotel Romeo autorizando, Morro de São Paulo, número 10. Decola da 17. Primeira curva direita, corredor axé. Aciona 0146, controle 120, decimal 8. Juliette, a partir do ponto de espera da Oscar, ajustando 015. Derrumeu o acionamento do táxi, chame a torre 118, decimal 95, morro. Código para 0162. Copia a facilidade de manter 0167, já. Está conhecendo que a dica faz nada aqui no último livro. Estamos com vocês, mantenha 0167, no meu teste, corredor SR, reposte através de Parada Barra. A gente em Salvador é 0165. Possibilidade de acender o 2500 pela radial 2500. Para o patrão? A possibilidade de acender para o 2500 pela magnética 2500, por favor. Tango, Whisky Kilo Zulu, autorizada. Muito grato, tá? Escuta permanente, Kilo Zulu. Retângulo de 10kg, retorno enfiado. Feliz Juliette autorizado, alinhar e decolar, pista 17, vento 110 graus, 099. O 2171, solo aos 33, direita, solo 1, 219. Vista 219, o 2171. O CA 3896 pode prosseguir via? 3896, após de Fábio Zé Serra, de 366. Autorizado o separador 500 pós, registrado na 095. 1648, aciona a identificação do estado de chegada a Mário para nível 050 e ajuste Salvador na 095. Salvador Departure, November 888, Whiskey Uniform, 2500 climbing, Walmart Departure. November 888, Whiskey Uniform, Luiz Acosta Cristiano Departure, Climb Desired, Momento Departure, Step Level 350. Climb via Momo Departure, flight level 350, is that correct? 350. 350, November 888, Whiskey Uniform. Whiskey Uniform, that's level 350. Flight level 340, November 888, Whiskey Uniform. Correct. Passar para Juliette até Romeo decolar aos 67, para o estapão, transfere e controle 120, decimal 8. Passando, 08, control. Tráfego 2 horas, 10 milhas com rumo oeste. Está batendo 2.510, é um papal para 3.2, sem indicação de altimetria. ...590, copiou o controle? Negativo, prossigo 2.0. Tráfego à sua direita, 10 horas, com rumo oeste, mantendo 2.500 pés, sem indicação de altimetria. 102.590. 3.896, completa, final do RNAV, chama 2, Salvador, 118, decimal 95. 8895, Santa 3896. Salvador, ótimo dia. Papapá, Romeu, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Romeu, autorizado. Obrigado, Romeu. Tá subindo então pra 2000, Morro de São Paulo. Doutor Romeu, Matheus, enquanto está em Guzão, a gente informação de altimetria, confirme cheque realizado. Afirma, Xuxa. No regresso, vamos projetar uma manutenção na sua meta, certo? 7 whisky, quilo Zulu. A próxima decolagem fica a manutenção. Afirma, Xuxa. Nossa base em Salvador, no regresso, projetaremos a manutenção e conexão ainda no setor. Aviso a uma cena 2500. Matando o Chico Zulu, frequência livre. Graças a Deus. Azul 2590, 2 para 4000, pés, a gente na 095. 4000 com 095, azul 590. Repórter que teve o aviso do tráfego aqui, devido à falta do ativo aqui. Sim. Bom dia, informação hotel. Aguarde, tem cópia. Quem se dá hotel? Aguardando o Guarulhos, 3-2-3. Parada que vai ser por 6250. 0250, portão 8. Mantenha antes da Juliette aguardando liberação do setor. 59 direita, salão 91, decimal 9. Bom dia. 3896, bom dia. Autorizado Alfa, um atente do Juliette. Alfa, Juliette, 3896. Andrés 663, autorizado. Táxi da Ponto de Espera, da Pistão 0, via Pátio no Índia. Ponto de Espera, Torre 118, decimal 95. Ajuste no 015, Molu. Então 3663, mensagem está saindo muito baixa. Por gentileza, faça um check rádio. Começando agora? Agora alto, claro. Salvador, bom dia, Azul. 2590, transfere na Pro do 372. Azul 2590, bom dia. Parte no 372. Parte no 372. 8996, Juliette, portão 62. Juliette, 3296. M3-11, pronto, cópia. Proceda. Enchendo M3-11, autorizado Guarulhos, VP010, aposta Taubaté, nível 380. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El Leda Motiva, aciona 5441, controle 120, decimal 8. Guarulhos, para 3-0, via 10-10, aqui é Taubaté. 10, curva direita, Gael, linda, nossa, 5441, 208. Puxa, M3-11, cotejamento correto, no 2, reporte pronto. Reportaria, obrigado. 8, número 0 graus, 0 mais ou menos. Número tentar comprar. Também ali não tem. Cadê o bom da minha patroa? Quero comprar. O bom da minha patroa, então faz TAP e voo 368. Ativo o voo na 648 após a posição e TAP, voo Serra Luta 366. Autorizado para parar 25003, registrado na 095. Faz TAP, está autorizado 366. Vai prosseguir 2500, comigo. Reporte TAP de TAP. Azul 2590, Paulo 14, libera direita, Paulo 121, do sinal 9. 1219, 2590. Salvador, Gol 2171, informação hotel, autorização São Paulo. Bom dia, informação hotel. Prepare a saída da Elda da Morte, morrendo no cover. Da Elda da Morte, agora. 2613, colagem autorizada, pistana 0, vento 1, 00 graus, 1, 0 nós. Alfa, quilo, 2 Romeu, 2 Romeu. 2171, pronto, cover. Copia, 2. Gol 2171, autorizado São Paulo, VP Zulu 10, após conforme rota, nível 360. Saída da El, Leda Motiva, decola da 10, primeira curva direita. Aciona 5446, controle 120, décimo 8. Autorizado São Paulo, 360, autorizado São Paulo, controlando da 10, curva direita da El, Leda Motiva, 5446, transponda 208, controle. Gol 2171, cotejamento correto, no 10, reporte pronto. Reporte pronto. Né? 590, atente ao balizador no parte 3. Atente, 2590. Com a 249, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, Salvador, Rússia, 3663. A 3663, contato radar decolagem, super via CDDE para nível 340. Posição 2 Romeu para 2540, não tem balizador. Irei informar a entrada do 590 que eles tiraram a posição. Peço que você atende ao sinalizador e iremos informar o meio. Tá, vamos procurando aqui, estamos no casual, informa 2540. 1895, gol no 642. Então, você apagou o contrário? Você me consegue acender para nível 100 para ficar completo? 100? Sim, irmão. Vai manter isso, senhor. Posição 110. 110. Ok, 110. Acho que para Golf temos um tráfego vindo de Ilhéus, no posição de Aracaju, no nível 085, na posição de 12 horas, 23 milhas, com rumo oposto, é um Romeu Victor 10. Então suba para o nível 110, acho que para Golf. Mas eu estou de instrumento, está visual, tem que prover a separação, né? Golf, só para separação desse tráfego, depois a gente libera sua descida para o 090. Bom. Controle de Salvador, muito boa. Bom dia, Azul 2780. Azul 2780, a sua identificação. Vem na proa de Itapa para interceptar a chegada da Mari e reposta da descida. Pode estar aqui, bom, né? Romeu Lima, em controle técnico. Afirma, 100 graus, agora 109. Obrigado, Alta, que está posto na cidade. Eu sou o Azul 2760, toma capô de estado, aqui foi o Alterra Vitor Estamos em Zé Oeste, 1510, voando na prova do Cias, antiga rotatória. 64 autorizado, táxi de Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, por 05, bola 64. Como eu vou, a separação é 1000 pés, o tráfego estava vindo do área controle não radar de Aracaju. Sim, mas a separação que nós acabamos é de 100 pés, o tráfego está vindo do lado. Está passando agora a posição Conde, tem um serviço lá da Cerrado, muito grato pela colaboração. Desça para o 090 e chame o controle Aracaju na frequência 120.3. Tem um voo. Decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída da Euleda Motiva, aciona 5465, controle 120.8.